Essa é sucesso. Timinha, Joelma, um beijo. Calypso. Nunca deixei de te amar um segundo. Nunca pensei que era tão grande esse mundo. Te procurei. Gostoso de roçar em mim.